Luna 098, boa noite. Autorizado São Gonçalo do Amarante, via peso Luna 0, nível 370. Saída Pucca, transição Zipar, pistona 0, primeira curva esquerda. Aguarde o transponder e frequência do controle em 1.19.8. Já será coordenado o transponder. Aqui autorizado 370 para Serra Bravo, Serra Golf, via Perzulu 10. Na saída Pucca, transição Zipar, decola da 10, primeira curva à esquerda. 098 é o controle. Aguardando o transponder, 1098. 1098, cotejamento correto. Aguarde o transponder e chame pronto para o táxi. Aguardando, vai chamar, 098. Peso 2228, decolado ao 50, controle agora 1.19.8, tem um bom voo. 19.8.2228, obrigado. Controle Salvador, passaria do 2228. 2228, sobe 180, voa Elefa, livre das restrições. Elefa, livre das restrições, 2228, obrigado. Gol 1098, Solo Salvador? 1098. A gente entrou em contato com o Centro Recife e mesmo informou que possui uma CHG para 0241. Ainda não possui o plano devido a essa CHG. Por gentileza, cheque com a empresa esse horário. Ok, 1098, vamos entrar em contato. Muito obrigado. Após Bonf, voa Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. Afirmativo. controle Salvador, passaria do 2222. Poderia coordenar para o destino? Passaria do 2228, aguardo na escuta. Autorizado, conquista. Obrigado, senhor. Salvador, Luna 098. Luna 098, Salvador. Entrando em contato com a empresa e a empresa já está entrando em contato com o CGNA, estamos aguardando que possui a nossa autorização, o 1098. Sentinel 098, entrarei em contato com o centro. Obrigado. Portugal 2513, boa noite. 2513, with information of Bravo. Now. 2513, stand by. Estou fazendo o confirme? Ok, já estabilizando o procedimento, 3891. Ok, reporta final, 3891. Portará na final, graças. Portugal 2513, right to COG. Clear to Sierra Bravo, Sierra Golf, via UP Zulu 10 until Neuma, flight level 390, SID Puka, ZIPAR transition, runway 10, after takeoff, left turn. Score code 5105, departure control frequency 119.8. Salvador, muito boa noite. Tá, 3891, a 3 milhas do Serra Vida 372. São 3191, são 3891. Boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado pouso na pista 10, tá, 3891. 2228, chama agora Recife no 260, alterna no 288. Na 3891, no solo, aos 1-0, libera a direita, solo 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, 3-1-9. Boa noite, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 1-2. Alfa Juliette, 1-2-3-2-9. Na posição 1-3? Aguarde coordenação, por gentileza. Tá 3891, a posição indicada é 1-3 mesmo. Não, obrigado. Gol no 098, solo. Gol no 098. Foi recebido o transponder agora, 5110. Chame pronto para o pushback e acionamento. 5110, vai chamar o 098. O 098, livre acionar, chame pronto para o táxi. Ali ele vai chamar para o táxi, 098. Vem para o sol. Sentiu o esquentinho aqui no farm, aguarde cópia. O esquentinho aqui no farm, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via Pesulo 10 até Taubaté, nível 400, perfil de saída da EL, Leda Módiva, pistono 7, primeira curva direita. Transponder 5106, frequência do controle em 1119.8. Tá Tango Whisky aqui do forma protegimento correto. Confirme o local de estacionamento e pessoas a bordo. Gente, para estacionamento, táxi e decolagem, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 10 no 3. Tenha bom voo. Tango Whisky entra em forma, livre acionar, chame pronto para o táxi. Bono 098, está com 97 a bordo, 2 horas e 43, alterna Fortaleza para o táxi. Bono 098, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia, quando o próximo chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. 1013, está autorizado, via Índia, lá no posto espera 295, na torre, Bono 098, obrigado, boa noite, bom trabalho. Autorizado o final do procedimento da RNAV da pista no zero. Reporte passando o Serra Vita 366. Mas de SAP, 2500, com 1013, 366. 268, chamada de chave de SAP. Informe. Tango Whisky aqui, uniforme autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 17, táxi e papá. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 090 graus, 08 nós. Está ali a linha e decolar na pista 1-0, gol 1098, confirma o vento? 090 graus, 08 nós. Obrigado. Tango Whisky aqui, uniforme autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. 0098, decolado ao 25, chama agora o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 119? 119, decimal 8, controle, tem um bom voo, voo no 098. 098, obrigado, Pan. Controle, boa noite, voo. 098. Zona 098, contato radar, botar o nível de voo 370, via saída PUCA. Via PUCA 370, possibilidade de cortar? Voei direto Jamo, na 098. Jamo. Tio Skank uniforme autorizado decolagem imediato, vento 090 graus, 089. Oi Salvador, boa noite, 1868, 372, baixou e travou. Voo no 868, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. No zero, aguardando autorização para o pouso 1868. Tango Whisky aqui uniforme decolado aos 27, chama agora o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, até a próxima. 1868, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso no zero, 8168. Controle Whisky aqui uniforme decolado na sua escuta. Whisky Yankee uniforme, contato radar, vai para o nível de voo 400, vou direto posição Leda. Direto Leda, Whisky Yankee uniforme. Portugal 2513, startup and push approved, call me red for tax. Vento 090 graus, 089. Grato. Vou a posição de paro 098. 098, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 25.45. Negativo. Obrigado. Gol 1868 no solo aos 30, libera a direita, chama solo 121 no decimal 9. 29, obrigado. 1868. Boa noite, 68, boa noite. Autorizado ao táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, 868. Próxima, Juliette, Gol 868. Juliette, Gol 868, prossigo táxi via Juliette, parte principal, posição 01. Juliette para o 01, Gol 868. Patango, Whisky e Yankee Uniforme. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.80. 251-123.80, Whisky Uniforme. Portugal 2513, taxi approves until holding point, runway 10, via taxiway India, when red call tower 118.95, QNH 10, 13, would you confirm person on board? passagem de Alto Espanhol, 10, taxiway tower 11-95. People on board 258. Okay. Tower 251, three people on board 25. Say again, please. Tower 258. Roger. Tower, boa noite, Sportsman 251, with you. Sportsman 2513, boa noite, cleared for line-up and take-off, runway 10, the wind is 090 degrees, 09 knots. For line-up and take-off, runway 10, copy the wind. Gotcha 513, airborne at 42, on our Salvador departure 119.8. 119.8, Air Portugal 2513, raise a contact, climb to flight level 390, fly book a departure. Fly book a departure, climb to flight level 390, Portugal 2513. Salvador, o voo 868, gente da Bravo para Aracaju. Voo 1868, avante Copa Aracaju. Quase. No 868, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 230, perfil de saída Puca, Jama, direto Aracaju. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 5075. Frequência do controle.